Índia e Juliette. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador. 122.5. Atenção. Bando de pássaros nas vizinhanças. Chegada Bonf, desse nível 040. Chané 6258, retoração sequenciamento. Vai na proa 035, desça para 3.000 pés, ajuste 1015, informa o tráfego. 12 horas, ferilhas na Embraer 195, é o que precede para o pouso. Salve, Fernando mesmo, descendo para 3.000, na proa 035, ou Chané 6258. Tan 3891, chegada Bonf, desça para o nível 060, reduza para 2509. Webjet 5899, chegada a mais para o nível 050. 10050, conforme sua geração, já está na proeditada, Web 5899. Proeditado para a chegada Mari. Proeditado para a chegada Mari. Proeditado para a chegada Mari. Proeditado para a chegada Mari. Proeditado para a chegada Mari. Proeditado para a chegada Chiné 6258, reduzão 170 nós, para o localizador, direita pro 070, reporte estabilizado. Direita 070 pro lock, reduzindo 1.70 norte para o Chiné 62. Azul 4062, complete LS, Chime Torre 118, decimal 95. 795, boa noite. Recepção lock, Oceaner 6258. Oceaner 6258, completo final ILS, Chime Torre 118, decimal 95. 895. correção. Webjet 5899, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pistão no zero. Desce 2000 pés, 1015, altímetro, vai reportar assim que no localizador, Webjet 5899. Parou, tiver que estacionamento. Bono 805 no 01, autorizado, reporta táxi. Reportará o voo no 805. Perno baixado e travado, Oceaner 6258. 6258, continue a aproximação, aguardando pista livre. Azul 4062, sala 56, livre direita, enxame sala 121, decimal 9, agilizando manobras a medida do possível. Oceaner 6258, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus, 082. Livre pouso na 1-0, Oceaner 6258. Onde eu tô, 442. Solo Salvador, Altã 3152. Boa noite ao cliente da Bravo. Saída prevista? Altã 3152, informação Bravo confere, já possui o plano. Maceió 330, pronto, copy. Tá pronto. Autorizado Maceió, nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5114 no transponto. Autorizado Maceió 330, decola da 10, curva esquerda, saída Puca Caju, intercepta pelo Whisky 58. 1208, controle 5114 ao transponder. Então 3152 correto, portão 62, deixamos pronto para o pushback acionamento. Sim, alô Salvador, bom dia, vou Oceaner 6258, livrou instruções. Oceaner 6258, táxi via Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette 07 hoje. Gol 643, apostilo desta 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pistão 10. Apostilo 2. Marina Lácia, 3. Cada 1-0, ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-5, bom voo. Obrigado, a então, para chamar no 1-1-0-1-0-1-0. Bora aí. Bom dia, boa noite. Era 99, chame torre 11895. Torre 11895, é 5899, já estabilizando o localizador. Salvador, muito boa noite, é 5899, no localizador, baixado travado. 5899, ajuste altímetro no 0, no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 099. Autorizado pouso, é 5899. A vitória acertou mais de 2.443. Ainda transitorizado, final ILS, report lock. Salvador, é fazer uma vena? Chega na vela. Seria confirmar o vento? Uma centena com 10 nós. Tá. Você pode visar com campo, é, cruzou na vela. Para ingresso circuito, chame torre 118 decimal 95. 3.9 autorizado final 35, agora as instruções. Autorizado final, aguardando. Tigiu 060, SAM 3891. SAM 3891, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pista 10. 2000 pés, reportará no localizador, SAM 803291. Uma versão 8643. Campo Avista 643. 643, completo sinal ILS, torre 1895. É. Torre 643, ingressando final, Campo Avista. Pelo 643, no 05, após baixar travado, água não está livre. 43. 1805, tem condições de alinhar e decolar 5 autorizado? Afirmativo. Gente, a principal linha mantém cabeceiro no 0. A linha mantém o no 0, 1805, 0. Noroeste 53, correção trip 5344, chega da Mari, desce até o 050. Livra direito, chama Sole 121-9. Livra direito, 121-9, web 58, no 643, continua a aproximação, aguardando pista laser. A 3. 589, livrou a pista. Objeto 5899, táxi via Alfa, Juliette 10 ao portão. Alfa, Juliette, portão 10, web 5899. Decola 05, chama controle 120.8. 208, boa noite. Anormal 643. Rodou 643, salve para 2.000 pés, chama controle 120.8. 643, anormal. Gente, o 643, salve para 2.000 pés, chama controle 120.8 devido a um tráfego que efetuará pouso na cabeceira 35, transporte enfermo. Tá, tá remetendo então. Eco Zulu Novembro, informa um Boeing 737 da Gol, subindo para 2.000 pés na fila 10. Aguarde o eixo da 35 livre. Aguardar. Eco Zulu Novembro está a 1 milha aqui da pista. A gente continua aguardando pista livre, o Eco Zulu Novembro. Continua aguardando autorização para pouso. Novembro. 143, suba para 2.000, chama o controle 1208. Confirmamos, guarda 14, 1208. Firmo, 120, decimal 8, subindo para 2.000 pés, igual no 643. E a 43. Livre pouso, pista 35. Vem 59, pausa com 8 nós. Beleza. Cruzei esquerda, proa 300, limitado a esta proa. 15 milhas afastado do Salvador. Tem uma proa novamente, já. Rua pela esquerda. Proa 300. Proa 300, o limite seria? 15 milhas afastado de Salvador. Gente, obrigado. Só confirmando, a aeronave à frente arremeteu ou o controle 389? Afirmo. Qual o motivo? É devido a um tráfego para a pista 35. Livre. Afirmativo. Autorizado o backtrack, estacionar a parte 5 para a pista livre. Trip 5344, reduza para 2109. 2109. 2891, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, excelente noite. Boa noite. Gol 1805, suba restrito nível 330 até liberação com Recife. 330, gol 18105. Torre de Salvador, eu tenho 3891, está uma milha do Índia Serra, final da pista 10 e LS completo. Tá 3891, ajuste no 05, repouso, está travado. Ok, tá, vai passar o Índia Serra agora embaixo, travado, configurado. 3891, autorizado, posto no 0, vento 1 a 00 graus, 099. Tive pouso na pista 103891. Pista 280, o limite aqui de Mike 140, se embregou no 643. Confirma o vento, pista 3891. 090 graus, 109, 3891. Obrigado, Livre Pouso. Trip 5344, desce para 3 mil pés, ajuste 1015. Com 643, esquerda para 190, limite ao localizador. Vou analisar, limite ao local. Gol 1805, chame Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, bom. Pode. Recepção 643. Esquerda para 130, gol 643, autorizado final ILS. É. Trip 5344, desça 2 mil pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador, pistão 10. Direito, chame Sol, em 121, décimo 9. 219, boa. Fala, boa noite. Bom dia. Puta. 3891, livrando de coisa. Tá livrando de coisa. 3291, bom dia, taxi via Alfa Juliette 08 ao Porto. Alfa Juliette 08, 3891. Gol 1896, desça 2 mil pés, ajuste 105, reporte localizador, pistão 0. Para 2 mil, reportará qualquer coisa. 89. Gol 643, complete LS, chame torre 118, decimal 95. Obrigado. Sonja Serra, baixou e travou. 643, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 79. 643, chefe. Solo Salvador, TAM 3152, pushback acionamento. 3152, aguarde pushback. O 3152, fique atento ao rebote da companhia e passar a retaguarda. Após autorizado para estiver estacionamento, chame para um táxi. Sim, você pode passar, zero a nada, companhia, autorizado para estiver Trip 5344, complete GLS, chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Oi, Salvador, boa noite, é o Trip 5344. O trip 5344, ajuste no 015, repórter baixado travado, número 2 para pouso. Volta na baixada travada. Gol no 643, solo de 17, nível direito, chame solo em 121 na 19. Tô bom, obrigado, boa noite, gol no 643. Salvador, muito boa noite, voo no 643, lembrou? Voo no 643, boa noite, táxi via Alfa, reportante, táxi 6 Juliette, para ingresso. Alfa, reportante, táxi Juliette, voo no 643.